vive dentro de mim todo tempo. Na luz dos meus olhos, corpo, alma e sentimento, eu sou livre, você é minha liberdade. Prisioneiro solto que só faz suas vontades. Sou você, metade, sou metade sem você. Solidão, a tarde e paixão no amanhecer. Você me abraça e fazer sem você não tem graça. Eu sou livre, você é minha liberdade. Prisioneiro solto que só faz suas vontades. Sou você, metade, sou metade sem você.